ela brisou na minha mente. Desapegada e sem drama, fez de um jeito indecente, foi sem romance pra cama. Ela se faz de maluca, mano, é aqui ficou muito doidão. Quando joga o seu bumbum na nuca, é aí que aumenta a pressão. Você caprichou demais, sentada gostosa de um modo sagaz. Não sei como foi capaz, você é a melhor das minhas atuais. Você caprichou demais, sentada gostosa de um modo sagaz. Não sei como foi capaz, você é a melhor das minhas atuais. Na minha mente, desapegada e sem drama, fez de um jeito decente, foi sem romance pra cama. Ela se faz de maluca, mano, é aqui ficou muito doidão. Quando joga seu bumbum na nuca, é aí que aumenta a pressão. Pressão, vai. Você caprichou demais, sentada gostosa de um modo sagaz. Não sei como foi capaz, você é a melhor das minhas atuais. Você caprichou demais, sentada gostosa de um modo sagaz. Não sei como foi capaz, você é a melhor das minhas atuais. Cara, você quica demais, sabe que eu piro quando joga essa raba. Tô fazendo grana demais, juro que vou te dar Gucci Louis Vuitton. Não consigo mais esquecer sua sentada. Você jogando na raba, já não quero mais. Você caprichou, sentada gostosa de um modo sagaz. Não sei como foi capaz, você é a melhor das minhas atuais. Você caprichou demais, sentada gostosa de um modo sagaz. Não sei como foi capaz, você é a melhor das minhas atuais. Kaique!